Amar não tem condição. Você quer ir, eu não vou chorar. Eu não falei, mas tá na cara. Não exigir não é se convencer. Tá na cara. Não tem razão pra insistir. Eu vou sair sem me lamentar. O que eu te dei não se compara com o seu tão pouco corresponder. E agora, tão fora de hora, eu quase indo embora. E você me encara, de repente fala, não vai mais fugir. Como pode agora, quase no fim da história, você se escancara, finalmente fala, amar é agir. Condição. Você quer ir, eu não vou chorar. Eu não falei, mas tá na cara. Não exigir não é se convencer. Não tem razão pra insistir. Eu vou sair sem me lamentar. O que eu te dei não se compara com o seu tão pouco corresponder. E agora, tão fora de hora, eu quase indo embora. E você me encara, de repente fala, não vai mais fugir. Como pode agora, quase no fim da história, finalmente fala, amar é.